mais o impetuoso do Pará. DJ Black Mix. Pra cima! Vezes quando nós discutimos, e na raiva eu te digo coisas que até magoam, sim. Digo tantas coisas feias, alguns